E nós vamos cantar. Aproveite para você focar-se no Senhor. Olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu te amo. Diga: eu te amo, Senhor. Aleluia. Louve o Senhor nesta tarde. Aleluia. Tremendo e soberano é o nosso Deus. Cante comigo, com adoração. Tremendo e soberano, assentado sobre o trono, estás. Poder, honra e domínio, toda a terra reconhece. Em quem? Deus de vales, Deus de vales e desertos, Deus de longe, Deus de perto, te exaltamos pelos séculos. Amém. Coroado de glória, levanta a mão. Para Jesus, comece glorificando ao Senhor. Diga: Senhor, tu és maravilhoso. Sinta a presença de Deus agora. Ele se move no meio do louvor. Jesus está tocando em você agora. Tremendo e soberano, canta, igreja. Assentado sobre o trono, de vales, ó Deus de vales e deserto, Deus de longe, Deus de longe, Deus de perto, te exaltamos pelos séculos. Amém. Levanta a mão comigo e vai abanando assim. Refúgio seguro, tu és para mim, Senhor. Digno de adoração, o teu trono está firme, a majestade e o poder, sem limites, tu reinas no infinito. Os olhos agora. Jesus está tocando na sua vida agora. Feche os olhos agora e sinta a presença do Senhor. Mova-te, Espírito Santo, em nossa vida agora. Fala em mistérios com Deus, você que não falava mais. Seja renovado pelo Espírito Santo. Mova-te, Espírito Santo, agora sobre estas vidas. Quantas vidas, meu Deus, que estão com o coração despedaçado. Pessoas que vieram aqui, Senhor, nesta tarde para te adorar, mas estão totalmente com suas vidas destruídas. Tu és a nossa vida, tu és a nossa.